Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e a bruxa está solta. Oh, soltar um fubá. Agora a gente já tá Caralho. Ai, cara. Eu não vou reclamar porque é molejão, né? Molejão é bom demais. Molejão, cara. Pode. Muito bom. Molejão pode. Aqui é a Tati Plumer e desde sempre ser mulher é foda. Nossa, é verdade, concordo, cara. É. Nunca concordei tanto com essa frase, meu. Desde, sei lá, 1500 e tralalá, né? Sofrendo desde 1500 e tanto. Nada, desde a Adão e Eva, porque essa história aí que a gente vai falar hoje começa na Adão e Eva, né? Isso que é foda. Com certeza. Olha aí. Olá, aqui é a Luanda e a minha visão utópica de bruxa é a Sandra Bullock e a Nicole Kidman no filme Da Magia Sedução. Meu Deus! Nossa, o que é isso? Cara, adoro. Puta que pariu. Cara, eu vou falar a verdade. Quem não gostaria de ser sodomizado por aquelas bruxas, né? Meu Deus do céu. Aqui é o Ariel. E a receita de hoje no Mais Você é: junte problemas sociais, distúrbios ambientais, fanatismo e um líder com discurso convincente e tá pronto o seu prato de loucura. Olha, isso, quietinho, né? Isso daí é bruxas de Salém. Cara, e o pior é que isso serve pra caça às bruxas, pra cruzada, nazismo, pra qualquer tudo, movimento, né, desse. É sempre assim, cara. A história da humanidade é isso aí que tu falou, cara. É verdade. É passar pior. De um extremo pra outro, né? Exatamente. Exatamente. Muito bem, galera. Estamos aqui hoje reunidos pra trocar uma ideia sobre caça às bruxas. Vamos falar um pouco aí do que é a bruxa, né? E de toda essa caça que rolou, esse martírio, esse genocídio, né? Gigantesco aí na Idade Média e em muitas outras épocas da história do mundo aí. Como diria minha professora de história, Idade Média, né? Mas a gente vai trocar essa ideia marota aí só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera! Hoje quem vai ajudar aqui na leitura de recadinhos é o Alieira e a Kel. Olá, pessoas. Opa! Quero ver ele me chamar de mocréia agora. Briga. Tá, eu sou de todos. Chegamos. Tô vendo essa zoeira aí. Chegamos aqui à leitura de recadinhos do nosso programa de Penny Dreadful. Olha aí, iniciamos muitas pessoas nesta série maravilhosa. A galera curtiu bastante, cara. Né, cara? É verdade. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo, nosso grande amigo Fernando Camargo. Ele começa assim: Olá, ACCs. Não assisti a série, já começou mal. Como assim? Pô, como assim? Eu só podia falar, e também não ouvi o cast. Ele falou assim: na verdade, eu só vi o final de um episódio que nem sei qual é. Foi na época que estava namorando, então não tenho boas lembranças. Digamos que minha antiga companhia tinha a mania de achar tudo chato. Puta, gente, ia ser um saco, né, velho? Agora, eu tô pensando, a antiga companhia chamou o Fernando pra assistir Penny Dreadful, não é muito romântico assim, né? Estranho. E ainda falou que é chato, além de não ser romântico, o cara ainda é um idiota, beleza. Bom, tá aí uma nova série pra assistir. Olha aí, o cara gostou do cast, gostou da série, agora aí, vai assistir. E vai assistir mais ainda porque o ex falou que não gostou. Exato! Só pra falar que não... que o cara não tinha bom gosto, né, cara? Não sabia nada. E mesmo que o Fernando ache chato, ele vai falar que é a melhor série do mundo. É só pra contrariar. Verdade. Aí ele fecha aqui, vou nessa. E Lu, minha linda, eu não sou telefone sem fio de espíritos. Aquela última leitura, né? A Luana falou que era pro pai dele usar ele pra se comunicar com o amigo lá espírito. Falei, não sei o que, eu tô falando. Que mancada, mano. Mas fala, pede pro Michael Jackson lançar mais uma música, ia ser maneiro, cara. Não, mas não adianta, o Michael Jackson só se comunica com crianças. Olha aí. Ele lançou um DVD aí do Além, chama Galinha Pintadinha. Tá todo mundo aí, cara, sentindo. Que mensagem subliminada aqui, uma porra. Bom, o Fernando termina aqui. Sorte que não vejo mais essas coisas e não tenho lembranças nítidas. Falou, galera. Fernando, abração aí, cara. Muito obrigado pelo seu e-mail, viu? Valeu aí, Fernando. Obrigadão pelo e-mail, cara. Valeu, Fernando. Beijo. Nossa, é muito bullying. Começou a tocar a porra da sarra na pica aqui, mano. Só porque eu vou ler o e-mail do cara da BL. Bancada, hein? Muito bem, é o clima de funk aqui da minha rua, essa merda. Eu vou ler o e-mail do Lucas Silva e Silva, diretamente da Zona Leste. Ui! E aí? Não era do mundo da lua? Mudou, mudou. Ai, ZL, Zona da Lua. Olha aí! Ah, isso a NASA não mostra, hein? Não. Muito bem, mano. O bagulho é o seguinte, vou mandar aqui o papo reto, tá ligado? Vou ler aqui o e-mail do Truta, Lucas Silva. Quero saber de que parte das LC é pra ver se nós tromba aí no trem, tá ligado? Ó, começar aqui. Beleza, manos e minas da CC. Arieira, ao ler meu último e-mail, você deixou de interpretar o mano da ZL e fez a própria voz do Morph, do robô. O Morph. Ai, meu Deus. Você escreveu Morph de uma forma muito... muito engraçado, muito bom, cara. Ele escreveu Quânia. Viu? Aprende com ele, Jorge. Você quer que as pessoas leiam as coisas certo? Você escreve assim. É verdade. Eu apoio aqui a hashtag. Vamos lançar uma hashtag então essa semana? Hashtag escreva como se lê. Olha aí que da hora. Pronto, ninguém nunca mais vai errar nada. Ou hashtag escreva como Lucas. Quer dizer, como Lucas não. Entendeu? Olha, não já quer comer o cara. Ô, oh, caralho. Eu tô na humildade, não sou na hashtag. Hashtag escreva igual o Lucas. Oh, caralho. Esse aí é o Capeta Mineiro. É difícil. Deixa eu voltar pra ZL aqui. Bizarro, mas muito engraçado, mano. Ó, tio, eu tenho medo do escuro. Pior parte, pegar uma água aí no banheiro, de madruga. Na madruga. Não, peraí, para aí. Ele começou assim, ó. Tinha ou tenho medo do escuro? Como assim, tinha ou tenho? Não sei, não sei, né? Tá em dúvida. Tinha ou tenho? Beleza, vai lá. Eu acho que ele tá na dúvida. Quando que tá escuro? Né? É, não sabe quando que é escuro, quando tá escurecendo. Eu não sei bem que hora que eu começo a ter medo, eu acho. Ele tem que comprar um aparelho pra medir a luminosidade do ambiente pra poder definir quando tá escuro e quando não tá. É, ele olha o aparelho, ah, agora eu tô com medo, beleza. Ai, meu Deus. A pior parte é pegar água ou no banheiro, ou ir no banheiro na madruga. Na volta tá tudo escuro e você escuta o barulho. Vê as luzes do outro lado da janela, esbarra em raspão, de raspão em algo. É sair no pinote pra baixo das cobertas, mano. Me interessa. Cara, não adianta, meu. A gente já falou que não adianta. Tchau, não vai adiantar nada, Lucas. O esquema é pegar a AK-47 na parede e já era. É verdade. Pelo menos uma parte dos problemas resolve. Se for zumbi, ET, alguma coisa, tem uma chance. Me interessou muito essa nova série Penny Dreadful. Ô, oh, mano, aí você cagou, porque você tinha que escrever igual se lê. Aí é verdade. É verdade, Lu. Eu vou ler do jeito que você escreveu, então. Me interessou muito essa série Penny Dreadful. Hashtag escreva como se lê. E vou baixar assim que descolar uma senha de Wi-Fi na vila, porque a TV a gato já era. Ai, tá foda. Tô acabando com os gatos aqui, tá foda. esse podcast tão sinistro que tinha alguém esguelando um pássaro o episódio inteiro. Acho que era um BenTV, que só conseguia gritar Vi, Vi, RS. Era a porra do Dizak que tava lá no meio da mata gravando o negócio. Então... Cara, o Dizak, quando ele começou a gravar, eu achei que era a Branca de Neve da Disney, que tava do outro lado, todo passarinho que tinha de volta. Eu imaginei o Radagast na hora, mano. O Dizak já tem os dreads tudo sujo. Eu falei, o Radagast no meio da selva gravando aquela porra, falando assim no casado. Por favor, gente, por favor. Inclusive, Dizak, montagens do Dizak de Radagast, por favor, cara. Meu Deus. O Brasil carece de uma série de terror com seus personagens folclóricos. Mais perto que chegar um seu sinistro sítio do Pica-Pau Amarelo. Verdade, a primeira informação é verdadeira. A gente precisa de uma série de... Não precisa nem ser de terror. Uma série boa sobre os personagens folclóricos brasileiros seria do caralho. Assim, o sítio é legal, mas infantil, né? Mas é bem legal. Mas a gente precisa de uma coisa mais... Ô, louco, não. Caralho, o Febrini falou... Vocês vão ouvir no cast que vai sair. O Febrini falou mal do Shakespeare. Agora ele vai falar mal do Monteiro Lobato, cara. Pô, eu vou sair mal desse cast, cara. Hashtag eu tinha medo da Cuca. Olha aí. E olha aí, cara, quem que, olha que na década de 70 a Cuca, a mulher que fazia a Cuca saiu na Playboy, hein, cara. Puta merda, e era, a capa era tiramos a roupa da Cuca, alguma coisa assim, cara. Playboy da Arieira. Muito bem, só pra encerrar aqui, abraço galera, Zélia, é nóis, mano. Hashtag vamos partir rolezinho de trem. Deixar a hashtag Arieira reganhar Doom. Doom. É quando o Arieira tá no catatu. E hashtag tem frota no cast. É, o Raul, né, cara? É verdade. Inclusive, o Fernando Camargo comentou no Twitter que, olha, Raul, segundo o Fernando Camargo, no meio, entendeu? No meio, é conhecido que quem come também é viado, viu? Ele colocou assim. Olha aí. No Twitter. Próxima letra de e-mail, o Raul estará aí para dar o seu parecer. Exatamente. Inclusive também, o Raul estava conhecendo, a gente tem um grupo no WhatsApp, né? E o Raul estava falando lá e tal, que ele não tem fãs. Eu não tenho fãs e tal. E a gente, porra, como assim, né? Então vocês que nos ouvem, que são fãs do Raul, mandem alguma coisa aí, uma mensagem, ou fotos, ou montagens. Fã do Raul, sou fã do Raul, é isso? Qual é a hashtag, Arieira? Lança a hashtag aí pro Raul. Hashtag toca uma pra mim, Raul. Esses são os seus fãs, Raul. Toca uma pra mim, Raul. Meu Deus. Faz sentido. Ó, vou tentar melhorar a situação. Faz sentido, né? Puxando aí o jabá do podcast no Raul, que é o Metal PhD, você pode exatamente pedir pra tocar uma música pra você. Olha aí. Era isso que eu tava dizendo. Era exatamente isso que eu queria dizer, ué. Salvei. Beijo. É verdade. E não sabe o podcast dele, você pode mandar e-mail lá, ou mensagem pedindo música que os caras colocam lá no ar. Exatamente. Ou não, a gente não sabe. É, eu acabei de inventar isso, mas é uma ideia legal. É, a gente promete pelo céu, não tem problema. A gente fala que eles vão fazer se não fizerem, o problema é deles, né? Eles vão ficar mal com os depois dessa zoeira toda, valeu, Lucas, pelo e-mail, é nóis, ZL, yo. Valeu aí, Lucas, é nóis, true. Valeu aí, Lucas, é nóis, mano. Eu vou ler agora o e-mail da Roberta Loiacone. Peraí, deixa eu pegar a pipoca aqui do lado, peraí. Não, cara, o e-mail tá curto. Eu nem precisei ceifar muito. Segundo o Raul, é Roberta Joga Cone, não é? É. Ela mandou o seguinte. Fala, galera! Bracinho aberto. Leitura de recadinhos assustadora. Cada história é de arrepiar, mas a que mais me assustou foi a do Carlinhos, o amiguinho imaginário. Tirando isso, me rachei de rir com a nova hashtag. Esse Arieira é fogo. Tô de olho no senhor, viu? Aí ela mandou a capeta mineira arreganhado. Ai, Quanto ao cast, tenho de dizer que não havia começado a ver Penny Dreadful, e mesmo com os spoilers violentos, eu tive uma enorme vontade de assistir. Portanto, dei uma bela pesquisada e, pelo que pude ver, a série possui uma boa história que é bem estruturada, ótimos personagens e atores, incluindo o bonitão e charmoso Timothy Dalton. Olha aí, Roberto com a queda pelos quarentões, cinquentões. O Ari inseriu essa parte aí, é bem velho. Tá falando que foi a menina que escreveu. Não, tá aqui, ó. Link com o print screen do e-mail da Roberto. Imagino que verei outros fatores agradáveis quando começar a assistir. Portanto, muito obrigado pela indicação. Que é isso, Roberto. Imagina, nós estamos aqui para isso, para lhe servir. E quem não ouviu o cast aí, eu não ouvi porque tem spoiler, não vou assistir a série e tal. Cara, vai lá, assiste, baixa, ouve aí, vê na TV ou em qualquer lugar aí, cara. Porque cada temporada que for saindo, a gente vai fazer um programa. Então, se você não for lá ver a série, quando sair o próximo programa, você vai ficar boiando. Não vai empurrando com a barriga, não. Assiste sim, aí, sim. Que é muito boa. E é curtinha. Sim, compensa muito. Como eu. Olha aí, ó. Aí a Roberto continua aqui. Rachei o bico com o coitado do Febris. Febris é o Febrini, né? Acho, creio eu. Que ficava quietinho tomando spoilers na cara. E com os meninos suspirando... foi, coitado. E com os meninos suspirando por causa da Eva Green, que apesar de ser uma ótima atriz e muito bela, não é tudo isso que eles babam. Em minha singela opinião... Facilidade. Que isso, Roberto? Com você? Gente. Como assim? Nossa, cara. Não, mas é que assim, ó. A Eva Green, ela é exótica, sabe? Além de bonita, ela tem um quê a mais nela e chama atenção, assim. Ela é bastante interessante. Vejam e tirem suas próprias conclusões. Gostaria de finalizar o e-mail dando meus parabéns a vocês e aos meninos Thiago e Kutkikut, que fizeram uma participação muito boa. Realmente, o Dizai e o Thiago, né, falaram pra caramba, sabiam tudo da série ali, verdade. O Kutkikut mandou bem, o Thiagão já é da casa, né, meu? Sempre manda bem aí, abraço, sim, Thiago. Sim. Abração, Thiago. A voz do Kutkikut ficou muito diferente, pra quem ouviu... Ficou, cara, é verdade. Ficou muito diferente mesmo. Velho. Parece voz de homem, né? Nossa. Estranho. Não, nem tanto também. Não exagera, mudou, mas nem tanto, né? Abraço pro Zá também, super gente boa, cara. Abração de Zá Hagendast, vamos lá. Hagendast. O Ragnar mandou Hagendast, mano, no Radagast da Alemanha. Hagendast, montagem do Dizá de. Montagem do Dizá de Radagast com o bigodinho do Hitler. Hagendast. Vamos voltar aqui. Aí a Roberto falou, terminou aqui, ó. Até mais, galera. Um beijão e que a sorte esteja sempre com vocês. PS, um beijo pra minha irmã chata, a Giovana. E eu aproveito e mando um beijo também pra Giovana. Olha a reganhada aí. A Giovana que assistia Penny Dreadful e que consegui finalmente fazer ouvir o cast. Aê, cara, valeu, Roberta. E aí, valeu, Giovana, que tá ouvindo o cast agora. Manda e-mail pra gente também. Verdade. Conta os pontos da Roberta pra gente. Isso, verdade. Manda e-mail reclamando da Roberta, que ela não lava a louça, que ela bebe água. Enquanto você tá lavando a louça, ela vai, pega o copo sujo e põe na pia pra você lavar de novo. É verdade. Aí ela manda aqui, né? Hashtag Areira Reganhadon. Hashtag Capeta Mineiro. Esse sotaque tá errado. A hashtag é assim, ó. Areira Reganhadon. Não, mas eu. Não, mas ó, é que lá no curso lá de idiomas, as aulas eram ao mesmo tempo. Eu entrei na aula de porteirês, então eu não sobrou vaga pro. Isso aí, ligado? Meu Fernando Mineiro, você esquece, isso deve ser. Vamos lá. Essas hashtags viraram tipo palavra-chave no final da dissertação. Pode crer. É maneiro, né, cara? Hashtag. É maneiro. Cara, todo mundo que manda o e-mail pra você, põe hashtag no final, cara. A galera que não manda, começa a colocar também, que é muito legal. Aí ela mandou aqui ainda, né? Hashtag Capeta Mineiro, hashtag Dito Podcast, hashtag Modo Febrinho de Ser. Olha aí. Pô, então valeu aí pelo e-mail, Roberta. Brigadão. Mostra pra sua irmã e pede pra ela mandar e-mail pra gente contando os seus podres. Valeu, Ru. Abraço. Valeu, Roberta. Joga cone. É nóis. Ah, Cisera. A Roberta é o melhor nome, mano, de todos. É verdade, né? E também vou levar a dupla do Aragorn. Caralho, eles cagaram agora. O Raul de Short tá chorando. O Raul de Short tá chorando? Como assim? Por que o Raul de Short? Meu Deus do céu. Todo mundo sabe que o Raul assiste Bob Esponja e não faz essas coisas. É verdade. Tá no cast isso aí, é verdade. Muito bem. E aí, pessoal, beleza? Mais um ótimo cast. Já tinha escutado bem por alto dessa série, mas muito mais pelo fato da Eva Green estar envolvida do que pela qualidade do seriado em si. Nossa, todo mundo curte muito a Eva Green, mano. Sim, ela arrebenta, sim, cara. Ela arrebenta. É, mais uma vez, vocês conseguiram me despertar o interesse por algo do qual não tinha quase conhecimento nenhum. O Padu direto manda e-mail falando que a gente fala de temas que às vezes ele não conhece, mas ele se interessa e aprende coisas novas. É legal, cara. Intuito do podcast é isso, sabe? Filosofando em cima aqui agora do podcast. O intuito do podcast é isso, é fazer você dar risada, trazer entretenimento, mas também trocar experiência, sabe? Ensinar alguma coisa. É legal pra caramba isso, cara. Não cheguei a escutar o cast inteiro, pois pretendo assistir a temporada. Tamo juntos. Então, depois de concluída a maratona, volto pra escutar o final do programa e dar a minha opinião. Vou puxar um pouco o saco de vocês agora. Ui, escuto bastante podcasts dos mais variados tipos, mas o nível de entrosamento de vocês e o carinho e a atenção que dão pros ouvintes é tamanho que me fizeram no período aí que fiquei sem internet ir na biblioteca da faculdade. Caraca. E burlar os sistemas de segurança que não me deixavam acessar o ACC só pra baixar o último. Caraca, olha aí. Puta, tô que pariu, querendo, velho. Caralho, agora... Padu. Putz, que foda, cara. Valeu. Valeu puta. Mesmo, cara. Puta que pariu. Caramba. E é só deixar claro, Padu, que não tem entrosamento nenhum. É tudo fingimento e edição, tá? Aqui ninguém... todo mundo se odeia, na verdade. Na verdade, todo mundo se ama. Só o Ariel que odeia a Kelly porque ela é minha namorada. É. Recalque. Ai, mentira. Todo mundo se ama, nós somos uma comunidade hippie, todo mundo é de todo mundo. Mentira. Todo mundo anda pelado. No e-mail do Padu, a hora que ele falou acessar o ACC, deu quase um trava-língua isso aí. Se a gente continuar, é uma falar frase, cara, que vezes legal. Acessar o ACC, acessar o ACC, acessar o ACC. Você conseguir repetir isso 10 vezes em menos de 30 segundos, você já está falando por ter isso. Grave um vídeo e poste no Instagram do Febrini falando acessar ACC. Acessar ACC, acessar ACC. Caralho, isso, boa. Ai, muito bom. Tomás, continue aí com o ótimo trabalho. E esse foi o Padu Aragorn, que não deixou hashtags, mas deixou os nossos corações comovidos com as suas palavras. Olha aí, muito bem. Valeu, Padu, pelo seu e-mail, brother. Valeu aí, Padu, brigadão, cara. Sim, é isso que dá ânimo pra gente continuar, sabe? A galera comentando, participando também. E a gente tem os melhores ouvintes. É o nosso todo pagamento, abraça, né, cara? É o nosso pagamento. Nosso pagamento é isso. Exatamente, aí, essa zoeira, cara. Brincadeira, ver vocês dando risada e tal. Exato. E segue de volta também, que ajuda bastante. Nossa. Me siga no Instagram, por favor. Bom, então chegamos aqui aos recadinhos e eu queria indicar aqui a Nove Dragões. Quem não conhece a Nove Dragões? Eu conheci a Nove Dragões antes de conhecer o Febrini. Olha aí. Na verdade, nos tempos da Finada e da grande Skynerd, o Febrini começou a publicar lá a história Nove Dragões, que é sensacional, galera. E agora a Kelly, aí a nossa querida Kel das Barbas, compre na Kel Store. Ela fez o site aí da Nove Dragões. Da Caravana das Barbas. Da Caravana das Barbas, exato. Aí a Kellen agora criou uma fanpage aí da Nove Dragões, vai ter o link aqui. E acompanhe, gente, porque é muito legal mesmo a história. Não é porque é do Febrini, não. É porque realmente é muito legal. E eu falei que eu conheci antes o Febrini, foi exatamente isso. Eu comecei a acompanhar a história e depois eu fui conhecer o Febrini. Devia ter ficado só na história, né? Mas fazer o quê, né? Inclusive, eu fui lá e fiz um personagem pro Ariel dentro da história e tal. Fiz exatamente. Essa merda, né? Vamos ver se vocês descobrem. Vão descobrir quem é. Vão descobrir. Vamos ver aqui. E olha aí, caramba! E o personagem eu chamava Ariel antes da hashtag, cara. Puta que pariu! Olha aí! Minha cabeça explodiu agora, cara. Mais personagem do mesmo jeito. Ariel. Deus. E o Ariera, nosso amigo Ariera, participou do Costelas e Hidromel dessa semana pra falar sobre infância, Dia das Crianças e Contos de Fadas. Olha que legal. Nada mais legal do que pra falar de criança você falar sobre aqueles contos super legais onde elas morrem e são mortas, comidas e devoradas num sentido gastronômico. E bíblico muito também. É bíblico. Vai ter link no post aí, galera. Acessem o Costelas lá e tal. Sempre escuto e passem a ouvir também, porque é muito bom. É isso aí. Galera, eu venho aqui recomendar também pra vocês a página do Facebook e o canal do YouTube, Odin com Pimenta. Pra quem não conhece, Odin é o nosso Rodrigão, né? Que faz as artes do ACC. E a Pimenta é a Tati, a mulher dele, que tá participando desse programa que sai agora e que já participou da terceira parte do Harry Potter, que foi emocionante pra caramba, né, cara? Todo mundo chorou, nossa, aquela cara, loucura. Foi muito tal. Legal. Foi mesmo. Tá, foi legal tá demais, muito cara. Legal, cara. E o site deles, o trabalho deles, vai ser bem amplo, né? Eles vão falar de bastante coisa e tal. Mas lá no YouTube já tem vídeos, cara, deles participando de partidas de Airsoft. Sensacional, cara. Você vê o posicionamento dos caras. Puta, é muito foda, cara. E dá uma sensação de que você tá jogando ali junto. É muito bom, cara. Sim. A Tati dá várias informações e tal. E eles vão trazer preços de armas, preços de vestimenta e tal. Todo tipo de ajuda que eles puderem trazer pra quem gosta do Airsoft. E pra outras coisas que eles vão trazer futuramente, assina lá o canal, clica lá no post, curte a página dos caras, porque tá animal. Tá mesmo. Inclusive, deu até vontade de jogar, cara. Eu nunca tive curiosidade, assim, mas depois que eu vi a partida que a Tati filmou, cara, é muito legal. Deu vontade de jogar também. Muito bom, cara. Bom, então vamos à promoção, desafio da semana. Primeiro, vamos falar do desafio passado, meu Deus, gente, não, meu Deus, cara, que confusão, eu falei, tá difícil, cara, não, mas o pior é assim, as duas pessoas que comentaram primeiro foram o Dizá e o Vinícius Hidalgo, o Dizá comentou no site e era pra mandar por e-mail, e o Hidalgo foi dar um de malandrão, colou o que o Dizá tinha colocado lá e mandou por e-mail, só que o Hidalgo mandou errado, cara, e eu falei, olha os caras querendo dar despertinho os dois, porque o Dizá não ouvi até o final. E olha, gente, só dar um detalhe aí, teve bastante gente que respondeu errado, teve gente que respondeu errado e depois consertou, teve gente que respondeu errado e ficou errado mesmo, não vai contar ponto. Porque, assim, o Drácula, ele, embora você tenha o vampiro que é inspirado no Drácula, nenhum momento na série fala que o nome dele é Drácula. A gente queria saber quais os personagens, né, que você citasse três personagens que tinham o mesmo nome na série e no livro que foi inspirado. E a galera começou a mandar Drácula. O Drácula não é. O vampiro da série não tem nome, cara. É verdade. A gente fala isso no cast, né? Uhum. Então, vamos facilitar essa semana. Você só vai precisar ouvir e anotar a resposta, então. Tá? Não, peraí. Fala sim. Pra galera quais eram os três. Ah, sim. Na verdade, os três eram quatro. Assim, a gente pediu pra citar três, mas tinha o Dr. Frankenstein, do Frankenstein de Mary Shelley, o Dorian Gray, do Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e tinha a Mina e o Van Helsing, do Drácula, do Bram Stoker. Sim. Mas o Drácula não era. Mas bastante gente acertou. Então, pra facilitar essa semana aí, vocês não vão ter muito trabalho, vocês só precisam ouvir esse cast agora e responder a seguinte pergunta. Mas prestem atenção, hein? A gente quer saber quantas pessoas morreram durante os julgamentos de Salem sem serem enforcadas. Ou seja, as pessoas que morreram durante a tortura ou morreram na prisão. É só prestar atenção que a gente fala o número, tá, gente? Vamos lá. E a tabelinha da promoção do nosso campeonatinho do terror do ACC saiu lá no Face. Também tá lá no grupo, a gente compartilhou lá no grupo do ACC. Uhum. E, cara, tá pau a pau a disputa, meu irmão. A gente falou, né, tá no programa passado, pra galera não ficar achando que não ia conseguir, não sei o que e tal. A gente tem até agora em primeiro lugar a Roberto Leacone com 18 pontos. E vem seguida pelo Dzá, com 17. E pelo Fernando Camargo, também com 17, cara. Depois vem o Vinícius Mendonça com 13. O Carlos André com 12. Esses são os 5 primeiros, né? Mas como a lista tem 10, você dá uma olhadinha na lista lá, você vê. Mas, cara, é aquele negócio que a gente falou. A parada é imprevisível, tá ligado? A Rô, no programa passado, fez 10 pontos. Agora ela fez só 8. No programa que vem, exatamente, pode ser que, sabe, mude completamente o valor dos pontos e a ordem das pessoas que comentarem. Então vamos participar aí, que tá show de bola, cara. Tá muito legal, tô gostando. Ó, o Vinícius aí, ele fez 9 na primeira e fez 4 só na segunda. Então, galera, tem... Tem, dá pra participar ainda aí, ó. Tudo bem que era pro Vinícius ter feito mais pontos se ele não tivesse copiado errado, né? Duas vezes, né, mano? Na primeira ele já colou o nome do irmão da Grok. É verdade, verdade. Lembrando, pessoal, que mandem a resposta do terceiro desafio pra gente por e-mail, tá? Mande por e-mail aí. Sim, sim, mandem por e-mail. Senão vai colar de novo. Vão colar errado ainda. Colar errado, é verdade. E quem acertar quais as três partes do martelo vai ganhar uma bala. Boa, boa. Muito boa. Sensacional, do martelo. Começar falando o que é uma bruxa, né? Qual o conceito de uma bruxa e que não tem muita coisa a ver com Harry Potter, tá, gente? Lá é muito mais leve. O que era considerado uma bruxa, né, antigamente, era toda aquela mulher, exclusivamente, tá? Depois que surgiram relatos de bruxos e os alquimistas que confundiam os alquimistas com magos e etc. Mas inicialmente era bruxa só mulher. E tinha algumas características muito interessantes ali, muito peculiares. Que é, sempre elas eram velhas e feias, tá ligado? Narigudas, tipo aquelas bruxas antigonas dos livros de infância, né, cara? Com uma birruga no nariz e tal. Elas sempre eram retratadas dessa maneira, inicialmente. E sempre eram velhas, caquéticas, corcundas e feias pra caramba. E essa parada da aparência delas vem do mito do Hag, né? Ou Hag, eu não sei qual que é a pronúncia correta. Que era o quê? Aquele estilo de música do Bob Marley, elas usavam Hag. Meu Deus. Bruxa com breve, né? Com puta baseada. Só que elas não queimavam o baseado, não. Os caras que queimavam elas. O Hag, né, ou Hag, era uma velha, né, que ficava em cima das árvores e tal, ou em cavernas, e ela vinha durante a noite, durante o seu sono, e sentava em cima do seu peito. E aí você não conseguia dormir direito, você tinha pesadelos e tal. Olha, podia ser pior. Imagina, olha, se você acorda... Imagina se você acorda e tá sentado no seu colo a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Era outra coisa, cara. Era outro filme. E aí eles acreditavam, né, que a reggae, ela sentava em cima da pessoa e a pessoa não tinha um sono tranquilo, sabe? Não conseguia dormir bem e acordava no outro dia toda fodida. E também era relacionado com pesadelos. Até hoje, na nossa cultura, aqui no Brasil, nas nossas famílias, às vezes, não sei se vocês já ouviram, mas a minha avó sempre falava: não dorme com o peito virado pra cima que você tem pesadelo. E muitas vezes que eu dormia com o peito virado pra cima, eu tinha pesadelo de fato. Então o mito da reggae vem muito disso, sabe? Desses pesadelos que as pessoas tinham e tal. E aí ela era essa bruxa, né? Só que não era bruxa até então. Era uma velha feia, ficava nas árvores. E aí levaram a aparência dela pra bruxa. Porque a bruxa, ela era ou uma adoradora do demônio, né? Ou uma pagã, que não necessariamente é uma adoradora do demônio. A pagã, ela pode ser só uma adoradora de outra religião que não o cristianismo, né? No começo, mas no auge da perseguição às bruxas, a palavra pagã era utilizada para quem era contra a igreja. Então, a pessoa pagã podia ser até uma pessoa que era cristã, mas que teria um pacto com o demônio, né? Eles mudaram durante esse auge da perseguição, eles mudaram um pouco o termo. Por exemplo, o judaísmo mesmo foi afetado por isso daí. Sim, sim. Sim, até porque para você ter um pacto com o demônio, que é de toda essa... Como é que eu posso dizer, do Afaro Branda? Dessa crença do cristianismo, né? Você tem que acreditar na parada, né? Não tem como você fazer um pacto com o demônio se você não acreditar ali. Então, é isso que a Aurélia falou, a verdade. Muitas pessoas eram católicas mesmo ali, eram cristãs, né? Melhor dizendo. E elas faziam pactos e tal. E também, assim, se você achasse injusto o julgamento, alguma coisa assim, e você... pusesse sua posição em relação a isso, você ser fraco na fé, também você era considerado satanista, né? Porque um católico fervoroso, ele não discutia as ordens da igreja, as ordens que vinham de cima, né? Exatamente. Isso, exatamente. E aí criou-se, então, um consenso geral ali, pra poder, né, juntar essas duas coisas, tanto adoradores do demônio, quanto pessoas que não acreditavam ali, que seguiam outra religião e etc. Aí criaram um conceito da magia negra, né? Que englobava tudo. Então toda bruxa, sem exceção, considerada, toda mulher considerada bruxa, no caso, ela era praticante de magia negra, tá ligado? Então englobaram toda essa parada em cima da magia negra. E esse foi um dos primeiros erros que eles podiam cometer, cara. E mais pra frente eu vou falar aqui de uma doença aí que assolou o mundo, que por causa da magia negra, cara, essa doença matou muito mais gente do que ela mataria inicialmente. Uhum. E assim, tem também a lenda, tem outras mitologias, né? Na mitologia escandinava tem um ser, assim, que era uma velha também, que vivia na floresta, e ela fazia feitiços e tal, assim, que acaba tendo essa mesma figura de uma velha toda, né, acabada, assim, que usava as forças da natureza pra conseguir o que queria também. Sim, sim. Posteriormente, até os druidas foram considerados bruxos e tal, porque mexiam com poções e etc. Todo esse tipo de coisa que mexe com poção, magia, sabe? Sei lá, forças da natureza, não sei o quê. Tudo isso aí a igreja condenava, né? Porque não tá de acordo ali com os escritos. E você vê, assim, que tem uma confusão muito grande, uma manipulação, né, muito grande envolvida nisso daí. Porque, poxa, qualquer... Seja... Vamos colocar aqui num termo mais sério. Por exemplo, um médico. Ele pode te ajudar, mas ele pode... Ele tem um pra te ajudar, mas não significa que ele vai fazer um milagre ou que ele vai te curar 100% sempre, né? Sim. A mesma coisa acontecia com os curandeiros, por exemplo, com essas pessoas que tinham... poções e tudo mais. Às vezes a intenção, às vezes não, né? A intenção era sempre ajudar. Ninguém vem até você à toa, assim, de graça. Ah, eu vou aqui fazer um negócio pra te fazer mal. Só que as coisas, ainda mais naquela época, a gente não tinha muito conhecimento, né, cara? Era tudo meio que assim, no método de tentativa, né? E erro. E então, às vezes, as pessoas eram acusadas tipo, de fazer mal às pessoas. É que isso é passível de acontecer com qualquer pessoa. Às vezes você toma um remédio, aquele remédio que é pra, teoricamente, te fazer melhorar, ele pode te fazer mal. Juntamente com o que o Febrini falou, né, de ser principalmente mulheres, essa origem de perseguição, ela é muito, muito mais velha, né? Ela recai sobre Adão e Eva, e o fato de Eva, né, tecnicamente ter sido a pessoa corromper desesperadão. Exatamente. E todas as mulheres, né, daí pra frente, carregam esse estigma de ser a portadora do pecado, aquela que leva o homem ao pecado. Tem até a história da Lilith também, que foi que veio primeiro, que é considerada também, né, horrorosa, demoníaca. Uhum. Então você o mal, junta... né? A encarnação do mal. Exatamente. E diretamente ligada ao demônio, né, ao diabo depois. E aí você ainda me junta um negócio assim, em Êxodos 22, 18... tem uma passagem assim que fala: não deixarás viver uma feiticeira. Ou seja, você já tem tudo ali. A Bíblia tá endossando essa atitude. Então não tem muito como se livrar disso, né? Aí, inclusive, que a Tati falou aí, é legal uma coisa também que... durante boa parte da caça às bruxas aí, não existia o termo bruxa. Esse termo foi surgir já lá no final do auge, assim, sabe? Já lá no século XVII que foi surgir o termo bruxa mesmo. Antes era usado como feiticeira ou herege, né? Mas não bruxa. Sim. É você, Satanás. Bom, então entrando aqui na parte histórica realmente disso aí, a caça às bruxas, ela começou... antes de fazer um panorama, né, histórico aí, quando o Império Romano ele se tornou cristão, muitos dos mitos foram assimilados pela Igreja Católica, por isso que, por exemplo, você tinha vários deuses e na Igreja Católica você tem vários santos e tudo, uhum. E alguns foram deixados de lado pela Igreja, né? Só que mais tarde o Império Romano caiu e aí você teve as invasões bárbaras e aí teve o contato com novos costumes, novas crenças, ritos, e tudo isso assustava aqueles cristãos ali, né? E todos esses novos costumes, eles tinham que ser combatidos, né? Principalmente aquilo que tinha adoração à natureza ou a esses deuses antigos. Inclusive, é muito legal, quem quiser ler aí, As Brumas de Avalon, da Marion Zimmer Bradley, que é a história do rei Arthur, e ela coloca bastante isso na figura da Morgana, que é celta, uhum. Que é a feiticeira de Avalon, e da Guinevere, que é a rainha cristã, né? Então, esse choque aí, exatamente nessa época em que o cristianismo começa a ter contato com essa religião antiga aí. Pra quem gosta do Bernard Cornwell, pra quem já leu aí as obras dele e tal, procurem ler o Arthur, né? Rei Arthur também, que é sensacional, cara. Isso, e fala muito dessa parada também de feitiços e etc. E não necessariamente é um feitiço de fato, né? Ele deixa ali subentendido. E aí, nessa época, surgiu essa ideia de que o pagão era tudo que ia contra o cristianismo, entendeu? Tudo que tava contra, não era só... Ou seja, né? Totalmente deturpado, né? Porque Exato. Você acredita em alguma coisa que difere daquela crença ali, não significa que você tá ligado ao demônio. E ainda assim, eu sei se essa ideia de demônio, né, existe. Quer dizer, é muito relativo esse tipo de crença, assim. Uhum. E o fato deles já colocarem isso, impor, né, eu acredito, era muito imposto. Eu não, sinceramente, assim, eu leio as coisas, não, eu sei que aquilo aconteceu, mas eu não na minha cabeça não consegue, sabe, entrar. Parece uma história de livro, sabe? Uhum. Sim. Mas assim, de verdade. Tem uma coisa também que, quando o Império Romano se desfez totalmente, e a gente entrou aí no período feudal, aquilo era tudo dividido em pequenas áreas, cada um tinha o seu governante, e não existia mais aquela unidade do território, né? E uma das poucas coisas que ficou era a religião, porque todo mundo era cristão. Então, as pessoas tinham na religião como um resquício de alguma coisa que tornava todo mundo igual. Então, eu o que era pregado na religião, eles seguiam. Eu acho que eles tinham a religião como uma lei, cara. Sim. Era tudo em nome da religião. Assim como acontece ainda em muitas regiões, assim, do mundo, sabe? Eu mato em nome da religião, eu, sei lá, eu faço leis em nome da religião, eu faço tudo em nome da religião. O que é extremamente perigoso, né? Porque quando você tem um pensamento coletivo muito igual, você tende a errar exatamente onde os outros erram, né? Então, por exemplo, na Idade Média, no pré-modernismo aí, todo mundo acreditava no poder das bruxas, sem exceção, cara. Sem exceção. Todo mundo acreditava. Por quê? Porque todo mundo era católico, sabe? Todo mundo seguia o cristianismo. Então, todo mundo acreditava na parada. Quando você tem uma ideia, assim, que todo mundo abraça, ela passa a se tornar verdade. É que nem aquela parada da mentira, né? A mentira contada, muitas vezes, se torna uma verdade. Então, quando tem muita gente ali que tem a mesma ideia, tem os mesmos conceitos, tem as mesmas opiniões, até por medo, e repressão da própria igreja e tal, é perigosíssimo, cara, é perigosíssimo. É mais perigoso do que o cara que discorda. Pegando o gancho da abertura do Arieira, é muito interessante isso. Além de você junta, né, essa crença coletiva com pessoas extremamente suscetíveis, em um período que você viu fome, você viu doença, você viu aquela desgraça, chega alguém e fala assim, ó, toda essa desgraça, tudo que você passou, a sua família que morreu, tudo isso é por causa de seres como essas bruxas. E aí você encontra um culpado, e você vai com tudo. É verdade. Você e toda a sociedade. E é o que o Hitler fez depois contra os judeus, né? Tá, é tudo que sabendo, essa desgraça econômica aqui da Alemanha é por causa de judeu. E a pessoa vai, cara. É isso que assusta. A história, ela se repete, você entendeu? Sim, sim. E ela tá acontecendo até hoje, cara. Se você parar pra ver, assim, nas entrelinhas, ela tá acontecendo até hoje. Só os culpados que estão mudando. É, a história cíclica mesmo, né? É verdade. E aí, assim, nessa época aí, a igreja ainda se mantinha mais tranquila, não havia uma perseguição. O que havia era como se fosse uma recomendação que os cristãos se mantivessem longe desses rituais de bruxaria, desse tipo de coisa. Mas aí no século XIII foi que surgiu a Inquisição mesmo para combater os hereges, e aí começou realmente a perseguição. Ainda bem leve, porque o auge da perseguição realmente não é nem na Idade Média, né? Nem no período medieval, vai ser depois, já na Era Moderna, que a gente vai ter o auge mesmo, né? Exatamente. Porque tinha um conceito também de que você tinha que ficar longe de rituais que não fossem encontrados em livros santos, inicialmente. Então, livros santos não necessariamente a Bíblia, sabe? Você poderia ter ali outros livros, tipo o Alcorão mesmo, propriamente dito. Rituais que estivessem ali no próprio Alcorão, inicialmente, eles eram, sabe, eram permitidos. Mas depois a parada mudou totalmente. Foi isso que a Arieira falou. Depois que começou a perseguição mesmo, cara, aí foi tapa na pé na porta, pronto. E tapa na cara, né? Porque aí generalizou foda. É. Tipo, é só nós aqui e já era. O resto é tudo magia negra. Sim, exatamente. E você, Satanás? Então, em meio a essa loucura toda aí que já foi falada, surgiram então dois monges na Alemanha. Um deles é o Kramer, que foi responsável pela publicação de um livro mais tarde que se chamava Martelo das Bruxas. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Nesse contexto agora, a gente pega o que estava surgindo dessa ideia, né, de bruxa e evolui um pouco, coloca um pouco mais pra frente. Nesse tempo, a gente já tinha as primeiras acusações. Tipo assim, quando acontecia algum evento fora do normal, eventos até naturais mesmo. A gente tem até o exemplo aqui da chuva de granizo que aconteceu na Alemanha, na onde 8 mulheres foram acusadas de terem causado essa tempestade. Elas tiveram um julgamento, né, por algumas autoridades locais, e o inquisidor, que no caso era esse Kramer, ele aplicou tortura, né, nelas, fazendo tipo elas confessarem. Enquanto elas não confessarem, eles não paravam a tortura. E depois que elas confessavam, a penitência delas, né, a punição delas, como de uma forma, vista de uma forma ainda misericordiosa, né, porque era salvação, são queimadas vivas. Aí a gente vê uma parada que eu falo direto, cara. Eu falo, meu, a ação de uma pessoa comum, qualquer, ela pode mudar o destino de milhares. Tá ligado? Não é obrigado você ser um cara foda pra você mudar, sim, sabe? Você pode ser qualquer um, cara. Essa parada que aconteceu foi o pontapé inicial da grande loucura. E foi o quê? Foi nada mais, nada menos do que o medo, sabe? As pessoas assumiram a parada por medo e acabaram desencadeando uma merda gigante, sabe, cara? Uma bosta do tamanho da Europa. Porque depois que isso aconteceu, depois desse julgamento em específico, esse modelo foi tido assim como um modelo de sucesso e que era o certo a fazer. Sim, o próprio Kramer se encheu. Ele se encheu de regozijo e falou, ah, sou foda. Inventei uma parada aqui. Quer agora dizer, que vai, né, ser, né, implacável. Maluco. Mas a gente entra naquilo lá também do líder, né? Porque o Kramer, ele era muito inteligente e ele soube articular muito bem pra que aquilo chegasse e ele conseguisse, né, o sucesso dele, que era exterminar as bruxas. Sim. Ele sabia manipular aquilo que ele tinha em mãos de forma que ele conseguisse chegar no ponto que ele queria, né, cara? Tanto é que vem aqui mais tarde na Áustria, ele não consegue condenar 48 pessoas, e o que me o que me surpreendeu um pouco no meio disso daí foi esses dois homens. Porque até então, o Kramer, ele era um monge, né? E, meu, você vê claramente que ele tinha... Ele tinha a mulher, assim, como a figura do demônio, sabe? Exatamente, Em carne. É, exatamente. Parecia até que ele tinha medo de mulher, cara. Eu cheguei a ler algumas coisas, né? Principalmente que o Areira disseminou aí pra gente, que realmente ele tinha aversão pelas mulheres. Ele teve sempre pouquíssimo contato, foi criado no monastério desde pequeno. Então, pra ele, a mulher era um ser diferente, que ele não compreendia, com o qual ele não tinha contato. Então, ele era extremamente misógino. Extremamente misógino. E isso se refletiu em tudo que ele fez depois, pelo resto da vida dele, né? E daí, o fato dele não conseguir condenar essas pessoas... Ele fez ele ficar doidão, cara. Ele ficou fanático com isso daí, queria desenvolver um método de julgamento, um modelo, assim, onde ele pudesse julgar, vamos dizer, entre aspas, corretamente, né, esses casos de bruxaria. Ele levou pro lado pessoal, né? Ele tentou ali, não conseguiu. Então ele meio que queria se vingar daquelas mulheres. Ele era louco mesmo, frustração, sabe? Era completamente frustração, retardado, é foda. Assim. Ele falou, não, eu vou arrumar um jeito. Porque assim, ele começou a acusar e um bispo que tava lá, ele falou, não, que é isso? Você tá falando, não tem sentido, sabe? E aí ele falou, não, eu vou escrever um guia, alguma coisa assim, que não vai ter como. Quando eu falar isso, vai ser prova, entendeu? E aí ele se focou nisso. E daí ele se juntou também com outro monge dominicano, o nome é Jacob Sprenger. E, tipo, pra ter mais credibilidade, né, nesse manual que ele queria criar. Uhum. E daí diz que não se sabe qual foi a participação do Jacob, o que foi a autoria dele, o que foi a autoria do Jacob, mas que muitas pessoas acreditam que o Jacob, no caso, não chegou nem a participar, que isso foi, que o Martelo das Bruxas foi mesmo de autoria do... Kramer. O Jacob, ele era conhecido, né? Ele era professor da Universidade de Colônia, então, assim, se você tinha alguém que era conhecido dando respaldo, renome. Aquele livro tinha mais peso. Sim, sim. Exatamente. É, exatamente. Tem respaldo, né? Vou fazendo até uma citação engraçada aqui pra tirar um pouco do peso do cast. O Martelo das Bruxas, o Malius Maleficarum, ele foi inspiração pro pessoal do... Como chama aquele grupo inglês lá que faz comédia? Monty Python? Monty Python. Inspiração pra ele fazer aquele episódio da bruxa. Crer. Se ela afundasse. O pato, né? Pesa o pato, se ela pesa menos que um pato. E é até interessante que até então tinha aquele conceito ainda da bruxa velha, né? Mas quando ele chega com o Martelo das Bruxas, ele chega com retratações de disfarces, falando que as bruxas, elas se disfarçavam de moças bonitas e etc. Até porque, quando ele não conseguiu condenar aquelas pessoas, aquelas 48 mulheres e os dois homens, existiam mulheres jovens e bonitas entre elas. Então, um dos argumentos foi que elas não tinham características de bruxa, tá ligado? E ele colocou no manual, né, por assim dizer, esse tipo de coisa. Elas se disfarçam, elas podem ser de qualquer forma. Inclusive, elas se disfarçam de homens e até mesmo de animais. O cara queria abranger tudo de uma forma... Caraca, velho. Quer matar todo mundo, e velho. E agora, né? Cara, nessa época era homem, mulher... Assim, a maioria era mulher com certeza, mas criança, sabe? Adolescente, não tinha essa coisa de mulher velha. Todo mundo, a histeria era total agora. Ele era o Catra da Inquisição, né, cara? Vai começar! Vai começar a bruxaria! Vai começar a bruxaria! Ele incluiu todo mundo ali no bonde, fio! Nossa, mãe! É, muito bom! E você, Satanás? O foda do Martelo, cara, que foi a obra, né, publicada, foi que ele foi aprovado e ele foi recomendado por muitas pessoas importantes. Até por ele ter sido ali, como é que pode dizer, ele foi coordenado ali pelo Jacob Sprenger, que já era um cara top, né? Então quando você pega uma ideia, coloca alguma pessoa muito fodida, conhecida, pra apoiar você naquela ideia, a galera acaba comprando, tá ligado? Então, quando saiu o Martelo, ele não era nem conhecido. Que pouca gente conhecia, tá ligado? Mas a galera top começou a apoiar a parada e começou a avaliar, sabe? Pô, isso aqui tá muito bem construído e tal. O, assim, em relação ao martelo, tem uma coisa muito interessante, né? Ele foi cunhado, né? Criado em 1486. E o Kramer era um monge, ou seja, já tinha parte da igreja ali. E o Sprenger, como o Arieira falou, era um professor. Então, o manual é muito bem feito, juridicamente bem pautado. E o que detonou tudo, assim, igual o Febrino tava falando, é que o Malius teve o apoio do Papa Inocêncio VIII. Ou seja, o Papa chega e endossa aquele livro. E ainda por cima, assim, todos os juristas, legisladores, acabaram acatando esse livro. E aí, o que aconteceu? Depois veio a imprensa, né, o Gutenberg, coitado, não sabia o que tava fazendo, assim, uma coisa que todo mundo desvirtua tudo. E aí, o livro foi altamente disseminado. Então, todo mundo que sabia ler naquela época teve acesso ao livro. Tem um documentário, a gente vai deixar um caminhão de links aqui, mas tem um documentário da National Geographic sobre o Martelo das Bruxas, e a coisa assim, gente, em 1486, né, como a Tati falou, e cara, em 5 anos, 30 mil exemplares do livro tinham sido impressos, cara. Foi muito rápido, assim, como ele espalhou. Muito mesmo. Tanto que eu li algumas referências, assim, que ele foi tão vendido quanto a Bíblia. Não bateu a Bíblia, claro, mas foi tão vendido quanto a Bíblia. O martelo, ele era constituído por 3 partes principais. O cabo, a cabeça e o prego. Meu Deus, eu tava com essa no bolso, hein, Arieira? Ele tava esperando. Desde que eu comecei a montar a pauta, eu falei, eu tenho que arrumar uma piada pra isso, eu tenho que arrumar uma. Ai, caraca. O primeiro, né, a primeira parte do martelo, não era o cabo, era o reconhecimento das bruxas, né? Como você reconhecer a bruxa ali através do disfarce dela e etc. E aí vinha técnicas como você colocar ela numa balança e comparar o peso dela com o peso de uma bíblia, etc. Que acreditava-se também que ela ganhava uma leveza, né? Sobrenatural e tal. Até vem o mito da vassoura, sim. Também vem um pouco disso, né? Tem até o julgamento na água também, né? Que se você jogasse uma bruxa, ela não ia afundar, porque a água era limpa e a água ia rejeitar a bruxa. É. Água é pura, né? Sim. esse tipo de ciência, cara, era muito bizarro. Vai tomar no cu. Cara, até cometi um crime. O cara amarrava você dentro de um saco de malha de ferro, malha de aço, e jogava você dentro do vulcão. Ó, se você for inocente, Deus não vai deixar você morrer. Full. Porra! Meu Deus! Era foda, cara. Quando o pessoal quer desculpa pra fazer, faz de qualquer jeito. Mano, puta que pariu. Ele tinha essa primeira parte do reconhecimento, né? Das bruxas e etc. A segunda parte era como reconhecer ela dentro da comunidade. Como você saber ali as práticas, o dia a dia, etc. Porque tornava-se uma... Com o martelo, não era mais bagunçado, né? Você não chegava na pessoa, ah, você é uma bruxa, não. Nego ia, sabe, estudando ali os hábitos da pessoa e tal. Demorava até um certo tempo, né? Nego ficava seguindo a mulher e etc. Pra poder ter uma parada mais concreta, né? Era muito bem escrito, sim, sim. Muito bem pautado. Por isso que essa porra fez um sucesso do caramba. Porque era, sabe... Não era bagunçado. Que você, né, Febrini, falando que era super bem escrito, bem pautado. Quando eu sou bibliotecária, não sei se todo mundo sabe, os ouvintes, mas quando eu estagiei, tive que fazer estágio obrigatório, eu cheguei a estagiar na biblioteca da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, em São Paulo. E a biblioteca era 100% jurídica, eu passando assim, vendo os livros, e eu vi lá, acho que uns 3 exemplares do Malius. Eu fiquei, caramba, mas sabe, como assim e tal? E aí eu fui dar uma folheada. Juridicamente, ele é impecável, assim. Tem todos os procedimentos legais, a própria escrita, ela é totalmente assim, jurídica, então estuda-se isso até hoje, né, pra saber o que não fazer, né, porque apesar de estar bem escrito, ele é obviamente carregado de preconceito e tudo mais, mas é interessante, né, como essas coisas, mesmo Mein Kampf e outros livros, assim, o poder de um livro, né, o poder de destruir que ele tem e de instruir também, então... Eu acho bacana por aí também. A espada que nunca perde o fio, né, cara? O livro é a espada que nunca perde o fio. Não lembro de quem é essa frase, mas essa frase é foda. É verdade. Dando no Kindle, dando no iPad, qualquer canto, e uma coisa aí que isso que o Febrinho falou, as pessoas fiscalizavam e qualquer um podia acusar o outro de bruxaria. Então, o povo sentia um poder dele de fiscal, sabe? E isso é uma coisa que fez até as pessoas tomarem mais gosto daquilo. E agora eu tô falando minha opinião, Giovanni, não a opinião do CC, de todo mundo aqui. Ai, mas esse que é o perigo de você querer que a população passe por cima da lei e faça o que quer, entendeu? Uhum. Que você pode fazer, você tem o direito de fazer. Porque isso dá. A pessoa vai começar a fazer e sempre você tem loucos que vão sair fazendo as coisas mais absurdas com base nesse poder que foi dado a eles, entendeu? Se a gente tem lei, tem algo pra ser seguido. É, isso é meio perigoso. É que eu fico meio preocupado com algumas coisas que a gente tem visto aí. A parte 3, né? A terceira parte do martelo, não era o prego, era o manual. Nossa senhora, pra você. Acusar, né, um manual que dizia como você deveria acusar uma bruxa, não era simplesmente apontar o dedo, era muito mais complexo, como a gente vem falando, que o martelo era bem escrito e tal, era um documento sério, não era uma loucura, sabe? E ele dizia... Era uma loucura, mas era uma loucura convincente, né? Era uma loucura mascarada, né? E completamente aí tinha... louco, mas um louco consciente, né? Exatamente. Caralho, velho, tá foda. E tinha também todo o processo ali de julgamento e etc, né, cara? E algumas curiosidades, essa parte eu não sei se o Arieira colocou, mas eu vou colocar um ponto aqui. Tinha uma das curiosidades do processo de julgamento, que se a mulher ou o homem que estava sendo acusado não chorasse durante o processo, já era automaticamente acusado e, sabe, condenado. Ah, sim, é muito verdade, bizarro, né? Isso, cara. É muito radical. Sabe? Isso até quando a Joana Dark foi morta, serviu de pra provar que ela era bruxa mesmo, porque ela não gritava de dor, nada disso, né? Ela continua ali firme enquanto ela era queimada. Então, se você falar, tá vendo? Ela tá recebendo a força do demônio pra suportar a dor. Exatamente. É, mesma coisa, né? Os cristãos também, que eram devorados por leões, essas coisas assim, eles, era a fé, né? Que segurava a pessoa. É, mas eram, né, pra eles era um bando de... Né? Sim, sim. A fé atua diretamente na mente, né, cara? E a mente atua diretamente no corpo, então a fé da pessoa é tanta que o corpo dela não responde. E por último, né, tinha a parte de condenação, que era todos os trâmites ali de condenar e de executar, né? Nenhuma bruxa era presa, todas eram executadas, né, por assim dizer. Tem até uma coisa aqui que, assim, tem a... Existiam... Hoje em dia o pessoal tá resgatando os documentos oficiais e umas coisas mudaram, assim, na teoria, né? Porque antes tinha isso de que a maioria dos julgamentos eram feitos pela igreja mesmo, assim, e hoje eles constatam que a maioria eram feitas por alguns tribunais que eram montados nas vilas. E quando o julgamento era feito pela igreja, nem sempre a pessoa era morta. Ela podia ser presa pro resto da vida, como foi o Galileu, enfim. Mas quando era esse tribunal feito numa vila, não tinha escapatória, sabe? A pessoa ia ser torturada até confessar, até indicar outras pessoas e ia ser morta de qualquer jeito. Então, assim, a maioria das pessoas foram mortas nesses tribunais pequenos. Mas de capial ali? O Galileu, por exemplo, ele não foi. É, tipo, ele renunciou tudo, né? Sim, ele falou que era mentira o que ele tinha falado. É. Sim, por isso que ele também foi, assim, absolvido entre aspas, né? Aham, uhum, é. Ele ficou preso, né, numa torre ainda. Ele ficou preso. Imagina, ou seja, como foi, né, pra ele, mesmo. Sim, um cara inteligente, você entendeu? Tipo, um cara, pô, visionário, assim, de alguma forma. E ser feito... É isso que me dá, assim, uma grande tristeza, sabe? É, eu ia até comentar que a parte mais absurda que eu achava desse livro e do manual, e também das pessoas aceitarem isso, era que nesse manual continha os métodos que você usava pra torturar e pra, tipo, sacrificar mesmo as pessoas, sabe? Matar elas e tudo mais. Vinha tudo descrito, quer dizer, não era uma coisa disfarçada. Aquilo passava por uma aprovação. E eu não sei se o pessoal tem ideia de como funcionam os instrumentos de tortura, cara. Tipo, eu mesmo não consegui assisti vários deles. Eu não tenho estômago pra isso. Mas é complicado, né? Muitos, são muitos instrumentos assim que como que a pessoa teve a cabeça pra criar aquilo lá, cara? Tem que ser muito ruim, assim. Tem que ser muito coração peludo. É, eu sempre digo que o ser humano é muito inventivo na hora de ferir outro ser humano. Muito criativo. É impressionante, né, cara? A Luanda falando aí das coisas assim, e a gente relembra as coisas que já viu. Caramba, como pode, sabe? Como é que o Carrasco conseguia prosseguir? A pessoa, o nego se cagava, literalmente, de dor, urinava, gritava, chorava. E a pessoa, e era tudo, a maior parte dos métodos eram bem lentos. A pessoa sofria muito durante horas. Sim. Não, e tinha julgamento que durava, às vezes, meses, entendeu? Porque a pessoa se mantinha ali e ela era torturada e não soltava, né? Na verdade, eu acho que eles matavam ou colocavam na fogueira, muitos deles não queimavam vivos, né? Queimavam já mortos, assim, porque de alguma forma eles colaboraram mais, né? Confessou antes ou algo do tipo. Uhum. Só que tinha vários aparelhos, assim, tinha aqueles esmagador de crânios, sabe? Tipo, tinha os esmagadores de dedo, tinha aqueles que você empalava as pessoas, sabe? Tipo, nossa, tem muita coisa absurda, assim. Tem muita coisa absurda. Eu acho que a gente vai deixar os links aí no post, vale, né? Pra quem tiver interesse. Mas é absurdo, cara. Nossa, se tiver estômago, exatamente. Mas tem, a gente vai deixar aqui o... Nossa, esse documentário da Discovery Channel, ele tem as pessoas que vão mostrando, né? Até aqui a pessoa tá viva, até aqui uma pessoa pode suportar, aqui ela não aguenta mais. E como eles colocam bonecos que são, né, por exemplo, eles colocam uma espuma que parece com a pele pra suportar a mesma temperatura, que tem a mesma elasticidade, cara, aquilo parece que é uma pessoa que tá ali, é terrível demais o documentário. Eu também quero recomendar, até tinha falado pra vocês aí, a minissérie da Globo, A Muralha, se não me engano é A Muralha, se passa aqui no Brasil na época da Inquisição, acho que foi aplicada aqui um pouco da Inquisição Espanhola, porque a portuguesa era mais branda. Uhum. E tem uma personagem, que agora esqueci o nome da atriz, desculpa, o Tarcísio Meira, ele tortura muito ela, e ele usa o método do joelho, dos pés, os pés dela ficava suspensa, e os pés dela ficavam apoiados num negócio cheio de prego, então ela sangrava aos pouquinhos, e o peso dela fazia com que ela se machucasse mais, assim, tem muita coisa impressionante. É igual o empalamento, eles te põem, tipo, na ponta da estaca, e o teu próprio peso vai te empalando. É um negócio impensável, cara. É você, Satanás. Uma coisa, assim, legal, não, né? Nesse documentário. Cara, a gente fala A gente fala legal com conceito de história, né? E é legal. É um conceito de curiosidade, né? Mas é pior ainda, porque a execução, ela era basicamente na fogueira mesmo, na Europa, né? Mas tinha duas formas. Aquela da bruxa presa na estaca e bota fogo, só que ela não ficava presa em cima e o fogo lá embaixo, né? Vinha até o joelho, a madeira ali. Ou então, ela era pendurada, assim, tipo um ioiô que ficava em cima da fogueira. E esse método de ficar em cima da fogueira, a pessoa demorava mais pra morrer. E geralmente quando era alguém que era muito conhecido, uma pessoa importante, se bem que quem morria geralmente eram camponeses, bem pobres, assim. Uhum. Mas era como se fosse servir de exemplo pra todo mundo poder ver a pessoa sofrendo. E cara, eles provaram nesse documentário que a pessoa morria queimada. Ela não morria por causa de inalação de fumaça, nada disso. Porque ela pegava fogo antes de que a fumaça tivesse uma quantidade suficiente pra ela desmaiar ou algo assim. Tem um livro do Paulo Coelho, não sei se vocês já leram o Aleph. Não, ainda não. É muito bom, cara. Depois procuram ler. Lá tem uma citação muito boa, que ele diz que tá chegando, né? As meninas que foram condenadas ali por bruxaria e tal. E os caras amarram elas lá no tronco e vão queimar a madeira, né? E aí ele faz uma citação que é: tomara que o pai de uma das meninas tenha pago alguma quantia ao Carrasco, assim ele vai jogar óleo na madeira e sobre o corpo delas e vai fazer com que queime mais rápido, pra elas não sentirem tanto. É muito foda isso, cara. Realmente aconteceu. É, cara. Ah, gente, eu vi aqui o nome da atriz é Letícia Sabatella. E ela manda muito bem. Nossa, a cena de tortura, eu raspo a cabeça dela, né, o cabelo. E ela fica com as olheiras, ela emagrece. Meu, é muito bem feita essa série, eu realmente recomendo. Sim, e um detalhe que a Letícia Sabatella, com o cabelo raspado, olheira, sendo torturada, continua um espetáculo. Porque essa mulher, ai, olha... Caraca! Ela é muito gata, cara. Ele não perde. Nossa, cara, a Sabatella é demais. Então vamos voltar pra parte ruim. É você, Satanás. Quando ela tava pendurada, antes da pessoa pegar fogo, ela começava a cozinhar, cara, como uma carne que você coloca no forno, sabe? Eles mediam a temperatura e é como se a pessoa estivesse cozinhando ali, né? Não, independente do fogo, ela cozinhava. E aí ela pegava fogo porque os gases que estavam subindo eram muito quentes. E aí o pessoal falava lá, tá vendo? Ela não tá no fogo, mas ela pegou fogo. Então isso é uma prova que ela era uma bruxa mesmo, cara. É muito terrível. Sim, é muito bom. A gente deseja, de todo o coração, que desejaria, né, que fosse de todo o coração, igual no Harry Potter, né, que ele fala que, não sei qual livro agora, desculpa, gente, que os bruxos nessa época, os bruxos de verdade, eles jogavam a magia nas chamas pra não queimar. Então eles ficavam assim, ah, ai meu Deus, sei o quê. E a chama lá só fazendo coceguinha. Ah, bem que podia estar assim. Podia, né? Ah, J.K. Rowling. Ela ia salvar o mundo, pô. Entra até uma parada de pessoas com distúrbios mentais, né, cara? Pessoas que tinham distúrbios, cara. E durante o julgamento começavam a dar risada, sabe? Ou começavam a ter um ataque, etc. Que eram condenadas quase que imediatamente, né, cara? É, com certeza. E Febrini, você me fez lembrar de uma coisa. Não sei, vocês já assistiram A Garota da Capa Vermelha? Eu já. Não assisti. É um filme merda. É um filme merda, ó, lixo, fraco. Nossa, eu vou ser apedrejado agora por quem gosta, mas tem uma cena que o irmão de uma menina, ele é novinho e ele tem problema mental. E aí, eles acham que ele tá compactuado lá com o tal do lobo e não sei o quê. E aí colocam o menininho naquele, sabe aquele boi da época da Grécia? Não sei se chegaram a ver de método de tortura. Que você colocava a pessoa dentro do boi e colocava em cima de uma fogueira. Cara. Meu, o menino cozido vivo, assim. Pô, essa parte do filme é muito bem feitinha, assim. Um joinha pra essa parte horrorosa. Mas... mas era bem isso, ele tinha problema. O Febrini rindo, falando desgraça, o Febrini. Esse filme é bom, pô. Esse filme é bom, você estraçalhou o filme. A Tati falando assim: o menino tá sendo cozinhado vivo e o Febrini tá lá. O Didi! Meu Deus. A gente tá vendo quem é amiguinho aí do Kramer agora. Eu tinha falado do Kramunhão. Esse filme é bom, pô, não é tão ruim assim, não. Tem uma cena que eu acho mó legal. O lobisomem tá correndo atrás da mina. E ela entra no cercadinho da igreja, assim, ele não consegue pegar, porque tem um mito muito louco sobre o lobisomem que pouca gente conhece, de que ele não pode pisar em terra santa, né? Em terra onde tem uma igreja ou alguma coisa assim. É muito louco essa cena, mano. Ele vem babando e a mina cai, você assim. Você gostou desse filme por causa da garota lá, bocuda, loirinha, petuda, você adorou. Fala aí, confesso. Mas aí depois, né, o livro aí, com todos esses métodos, isso se espalhou pela Europa e depois da Reforma Protestante, os líderes religiosos protestantes também utilizavam esse livro. Por exemplo, na Inglaterra, a bruxaria se tornou um crime previsto na lei, assim. Porque tem até na passagem do Macbeth, do Shakespeare, ele começa com as três bruxas, né? E isso o Shakespeare colocou pra poder agradar o rei, que era o Jaime I, porque ele acreditava em feiticeiras, porque quando ele foi se casar com a princesa, que era da Dinamarca, ele enfrentou uma tempestade no navio. Então ele começou a acreditar que aquilo era obra de feitiçaria e tudo, e aí o Shakespeare, pra, né, agradá-lo e pra ter o apoio dele na obra, colocou as bruxas ali no Macbeth também. Shakespeare, então assim, certinho. Acabou espalhando pra todo mundo. É, malandrão, né? Malandrius. E entrou um homem na sala. Fulano entrou na sala. O Shakespeare sabia escrever isso, cara. A descrição dele de uma pessoa chegando era isso. E fulano de tal entrou na sala. Pô, você não fale mal do Shakespeare, que eu tiro meu brinco. Não, não tô falando mal. É uma constatação. Por exemplo, é tipo Tolkien, sou apaixonado, mas tem algumas partes que a descrição é exagerada. O Shakespeare é genial, sim, mas tem parte que não tem descrição. A melhor parte do Shakespeare é o psicológico, né, cara? O cara descrevia situações psicológicas incrivelmente. E mas também porque ele escrevia pra teatro, né? Então ele não ia mais direto, mais diálogo ali. Focava o diálogo, exatamente. E você, Satanás? E agora a gente vai falar um pouco da caça às bruxas fora da Europa, né? Porque, infelizmente, isso se espalhou por praticamente todo mundo. Uhum. Nos Estados Unidos a gente teve os puritanos, né? Que o próprio nome já diz, o pessoal ficou alocado em Massachusetts, em New England, né? A maioria deles. A gente até conhece, né? Aquele chapeuzinho preto, aquela roupa preta e branca, né? Exatamente. Eles eram extremamente religiosos, fundamentalistas, naquela mescla esquisita que tinha de cristianismo, né, com a igreja protestante que tinha na Inglaterra, então o pessoal era fervoroso nesse quesito. Tem até uma referência legal dessa época aí, né, que é o filme As Bruxas de Salem, retrata bastante. Uhum. Inclusive, exatamente. É feito em cima de uma história, né, verídica que teve no povoado deles lá. Tem uma referência também, se eu não me engano, naquela série True Blood. Tem uma referência foda disso aí. Sim, tem. Ah, e agora faz? tem a série Salem agora também, né? Tem uma série, eu não assisti ainda, mas é dessa época também. O Odin assistiu um pouco e ele desanimou. Ele falou que faltou alguma coisa ali, um salzinho. Entendi. Mas os puritanos, eles, assim, com essa visão totalmente tacanha e religiosa que eles tinham, assim que eles chegaram aqui, lá, né, aqui, né, continente americano, e eles viram aqueles índios adorando águia, adorando coruja e animais, assim, pra eles era tudo coisa do demônio, né? Uma coisa que a gente não falou antes, mas é uma característica intrínseca, assim, de bruxa, que ainda perdura até hoje, foram os familiares, né, os chamados familiares. Toda bruxa tinha o seu familiar. Eram corvos, gatos, etc. Então, você mistura com o ato pagão de endeusar os bichos com essa familiaridade que os índios tinham, né, com a natureza, com a, né, com a espiritualidade, e vendo também o lado masculino e feminino de tudo, nossa, vamos exterminar os índios, né? E aí foi aquela varredura e eliminação propriamente dita. A Tati falou aí da parada dos animais, etc, né? E a gente teve na Europa uma famosa peste conhecida como peste negra, né, cara? Que matou gente pra caralho e tal. Hoje a gente sabe que ela foi causada porque a bactéria, ela se desenvolvia no rato, a pulga vinha e mordia o rato, e também era contaminada, e depois ela ia lá e mordia o ser humano. E assim ia disseminando ali, né, de um por um e tal. E como tinha muita sujeira, né, cara, era grotesca na época, né? Então, você tinha o quê? Você tinha os ratos que passavam pras pulgas, que passavam pras pessoas. O que aconteceu? A galera começou a morrer gente pra caramba. Então, a galera começou a acusar as bruxas, né? Pô, isso é bruxaria, etc. É castigo dos céus, porque a gente tá deixando as bruxas aí. E a gente deu uma diminuída, né, na matança e tal. E aí, nego começou a caçar loucamente. E aí, tem a relação, que a Tati falou aí, dos animais, que tinha relação do gato preto, que o gato como de forma geral, né, e o preto ainda mais, tinha uma relação com a bruxa. Então começou um extermínio gigantesco em toda a Europa, e depois passou para outros países, de outros continentes, de, tipo, exterminar os gatos, tá ligado? Mas esse tem um paradoxo filha da puta, porque é o seguinte, quem tava passando a porra da doença, inicialmente, né, o catalisador, eram os ratos. E qual é o predador natural dos ratos? A porra do gato, que a galera tava matando. É. Então os ratos foram, cara, se multiplicando cada vez mais, porque não tinha predador natural. Então a doença cresceu muito mais devido a essa ignorância, cara, das bruxas e essa matança de gatos que teve na Europa. Você pode crer. A ignorância não é uma bênção, é uma praga. Não. Exato. E você, Satanás? A gente tem aí nesse mesmo contexto, né, os julgamentos das bruxas de Salem, as famosas bruxas de Salem, né, cara? O julgamento que durou mais tempo daquela época, né, mano? Não tinha... Foi um ano, né? Um ano de julgamento. Sim. Nunca tinha tido um julgamento de bruxas, especificamente, que tinha durado tanto tempo assim quanto esse das bruxas de Salem, né, cara? Porque era uma parada muito importante ali que envolvia até gente com poder, né, cara? Gente que tinha dinheiro. E aí, é igual Sim. hoje no Brasil, quando envolve os bacanas, nada funciona rápido. Mas assim, até um reverendo foi julgado nesse processo do julgamento Salem aí. Uhum. O começo da loucura toda foi que algumas adolescentes tiveram convulsões e visões, né, cara, de coisas sobrenaturais ou coisas que iam acontecer e tal. E elas alegaram que estavam enfeitiçadas por bruxas. Então elas acusaram algumas pessoas de serem as bruxas, né, cara? De terem conjurado esse feitiço e etc. Uma empregada caribenha foi a primeira acusada da parada, né? E ela não era cristã, então já é um, né? Dá um up ali, mais um de acusação. Uhum. É porque tudo começou com as irmãs, né? Foram duas irmãs que primeiro tiveram essas convulsões, e a empregada delas, né? Que ajudava ali a criar elas, ela porventura tinha contado algumas histórias do povo dela. Ela era caribenha, não sei o quê, tinha vários costumes lá na tribo dela, e ela acabou contando isso daí. O que acontece? Um belo dia as crianças tiveram essas visões e tal, chegaram e falaram, né, pros pais, e tipo meio que revelou, assim, que essa empregada tinha alguma coisa a ver, porque ela contou histórias pra elas e tudo mais. Aí a empregada foi tipo meio que presa, sabe, pra ser interrogada e tudo mais. Aí as crianças ficaram tipo dentro de casa, assim, meio que trancadas, né? Aí, com o tempo, isso foi começando a acontecer com outras pessoas, com outras, não só crianças, né? Outras pessoas ali naquela vila. E daí, o que, que eles foram? Colocando todas essas pessoas junto e deixando elas trancadas, entendeu? E começaram a, tipo assim, caçar as bruxas que estavam uhum. fazendo aquilo ali na vila. Por isso que teve um julgamento tão, assim, né? Como fala, grande. Gente? Isso, tão grande, e não encontrava, tipo, ao certo, que não tinha uma pessoa, sabe, pra apontar. E aquilo, o que que foi acontecendo? As pessoas foram ficando com medo, tanto de acontecer aquilo com elas, quanto de serem julgadas, quanto de serem apontadas, e virou aquele assim, aquele forfé na vila, sabe? E muita gente falando coisa que não era verdade, tinha gente que mentia porque queria prejudicar o outro, uhum, e exatamente. O fim disso daí foi o seguinte: morreu gente, outros foram, assim, questionados lá, sim, interrogado, sendo que não tinha nada a ver com aquilo. E mais tarde, quando, acho que, sei lá, alguns anos depois, continuaram assim, com as investigações, né, nesse coisa, porque acho que foi o presidente que interferiu, foi, não, alguma foi coisa o, assim. Foi o governador do estado, ele que mandou o parar os julgamentos. Isso, é. Porque tava ficando uma, sabe, uma coisa, uma palhaçada já. Uhum. E daí, ele parou e, quando começou a ser investigada essa história, tipo, teve cerca de 12 ou 15 pessoas que confessaram ter mentido, mentira, sabe? Mentira. Ah. Ou seja, aquilo ali provocou, ele mexeu com a cabeça das pessoas, porque era tipo um transe que as pessoas entravam, sabe? Verdade. E eu acho que juntou aquelas pessoas, aquilo ali piorou, tipo, uma começava a dar chilique, a outra botava na cabeça que ia ter chilique também, e daí o negócio comia solto. E assim, se a pessoa falava, apontava alguém, a pessoa era indiciada, né? Indiciada, entre aspas, né? Gigantes aqui, né? Aquele sistema de julgamento deles. E se a pessoa, alguém dissesse assim, eu acho que esse julgamento não tá certo, não tá funcionando direito, essa pessoa também era colocada, porque ela tava questionando o modo como eles agiam. Era uma loucura geral, assim. Não, e foram uma loucura mesmo. Tem aqui, ó, foram 150 pessoas que foram julgadas, 29 foram condenadas, sendo que dessas 29, 20 foram executadas e 3 morreram na prisão enquanto eram torturadas. O interessante de Salem é que pareceu assim, bem uma mistura das metodologias na Alemanha, França e Suíça, onde as pessoas eram torturadas e tal, e da metodologia da Inglaterra e Escandinávia, onde a tortura era totalmente legal, mas os juízes confiavam nos testemunhos das pessoas como prova isso. válida, além de sinais de pele, sabe, marca de nascença, essas coisas. Então juntou realmente a fome com a vontade de comer, e por isso que foi tão complexo esses julgamentos. É verdade. Ou não tão complexo, né? Português aí. E aí as pessoas eram executadas, foram executadas na forca, né? Elas não foram queimadas nem nada. Só que, eu vou, mais um link aí, tem um documentário da série Reconstruindo a História, da Discovery Channel. Eles mostram que as pessoas foram mortas por asfixia. Porque geralmente, ou pelo menos como é hoje em dia, as pessoas que são enforcadas, como o Saddam Hussein foi, a pessoa quebra o pescoço durante, né? Então ela morre instantâneo. Mas aquelas pessoas não, era de uma forma que elas morreram por asfixia e demoravam um certo tempo pra morrer. Então tinha um sofrimento grande ali. É, e dentro dessa história toda de Salem, descobriu-se um tal de ergot do centeio. São toxinas que agem nos neurotransmissores de forma semelhante ao LSD. E elas causam alucinações e convulsões, né? E geralmente em verões úmidos seguidos, né, de invernos, isso acaba acontecendo, favorece esse tipo de disseminação. Então, ou seja, era um fenômeno natural que incitou toda uma histeria coletiva, mortes, julgamentos injustos, né? É, e aí talvez tenha sido aí, né, o começo das meninas ficarem tendo aquelas convulsões e tal, e era uma doença, sabe? Né? Isso acontece até hoje em dia, né? Por exemplo, na África tem-se muito a cultura ainda tacanha e bizarra de que garoto fazer sexo com garotas virgens é curar e diz que o ebola é alguma outra coisa, é feitiçaria, bruxaria de algum, né, de algum mago de aldeia. Isso ainda existe, né? E olha onde a gente tá, meu. 2014, esse tipo de coisa ainda acontece. A gente pega, olha pro passado e fala assim, ah, que escroto, que nego burro, não sei o quê. E olha só hoje em dia, né? Então, a história tá aí, mas o nego não aprende, nem a pau. Mas não precisa ir muito longe, não. Aqui no Brasil mesmo. Você vai em qualquer igreja, aí você vê nego sendo acusado de bruxaria, à torta e à direita, cara. O próprio pessoal de religiões, né, como candomblé e outras religiões assim, o pessoal acusa mesmo lá, é feitiçaria e tal, não sei o quê. É foda. Bomba, trabalho, é verdade. No final do cast eu vou lembrar uma outra coisa pior. Eu tenho uma na ponta da língua aqui. Oh, meu Deus. Eu tô me segurando, cara. Vamos lá. Eu estou revoltado. Clima de eleições. Ai, meu Deus do céu. E você, Satanás? Aí a gente chega aqui na América Latina, ou América Latrina, pra entender como foi aqui. Mas assim, a Inquisição na Espanha e em Portugal, ela aconteceu um pouco mais tarde, e principalmente em Portugal, o Tribunal de Santo Ofício para a Inquisição, ele foi estabelecido quando em muitos países já tinha sido abolido. Porque, inclusive, para que o Papa apoiasse, que permitisse que houvesse esses tribunais, Portugal pagou a igreja, né? Porque em Portugal, principalmente, o que eles faziam não era perseguição exatamente a bruxas, a hereges. Era com essa desculpa, mas era perseguição aos judeus, que formavam o que era um tipo de classe média, um tipo de burguesia, mas ainda não tinha esse nome, né? Que eram os comerciantes, os donos de propriedades e tudo. Então, essas pessoas que eram perseguidas, porque quando essa pessoa era acusada e ela era morta, os bens dela iam para a coroa portuguesa. Então, Portugal tinha um interesse que essas pessoas fossem perseguidas. Só que, assim, como a gente tinha comentado que na Alemanha, na Suíça, a França, geralmente eram camponeses bem pobres que eram mortos, aqui isso teve um reflexo depois de atrasou muito a questão do crescimento intelectual e até um crescimento econômico, porque toda essa questão de mercado, você cortava as conexões quando você matava um comerciante importante. Né? Esses judeus que estavam mais a cabeça mais aberta para as ideias do iluminismo depois. Por isso que tudo depois acabou sendo mais tardio aqui, essas ideias que chegaram da Europa. O pessoal conseguiu pegar um negócio que já era totalmente hediondo e conseguiu deixar hediondo e comercial, né, meu? Aqueles exatamente, daquela cara. Época, eles estão de parabéns. Bem, não, você vê uma diferença clássica dos próprios puritanos. Os puritanos, quando chegaram nos Estados Unidos, eles se declararam inimigos mortais dos índios e acusavam os nativos, né, de bruxaria e coisas do gênero, adoração e etc, porque a religião dos caras era diferente daquela coisa toda. Mas aqui no Brasil você também tinha índio e você também tinha a cultura dos índios, que seria a religião deles, no caso, né? Mas os portugueses são tão filha da puta que você gosta de dinheiro que ninguém mandou matar. Por quê? Porque você podia usar os caras pra trabalhar pra você, entendeu? Pra que eu vou matar 500 trabalhadores aqui que não vou pagar nada pra eles trabalhar pra mim? Vou dar um espelho pra ele e ele vai trabalhar pra mim, entendeu? Trabalhadores que conhecem o terreno, sabem por onde andar, conhecem os bichos. Sim, exatamente. Então eles botaram uma coleira nos índios e vamos que vamos, entendeu? Ignoraram. Exato. Ignoraram o fato do dos caras terem outros deuses, etc. Depois vieram os jesuítas e, né, tem toda a história da conversão, sim, mas eles ignoraram de início. Com até certeza. Aqui na América Espanhola, né, os espanhóis simplesmente mataram todo mundo, eles saíram aniquilando a população nativa que existia, né, cara? Os portugueses foram mais de boa. Barreram muita gente, cara. Os espanhóis tiveram sangue nos olhos. É. Eles foram muito piores que os ingleses até, né? Eles não tinham essa, não. Era tiro e espada. Português mesmo. Que é filha da puta, né? Não foram, porque os ingleses, eles... Você ainda vê um índio ou outro, um cassino nos Estados Unidos e aí vai. Sim, sim. Mas tem, realmente, os historiadores dizem que tem várias tribos, povos inteiros, que não sobrou nada. O nego pôs tudo na chão, como diria na novela lá. Você só tem os jarros, os vasos e os edifícios, porque não tem nem registro. O nego, sabe, exterminou mesmo, com toda a propriedade da palavra. Isso é impressionante, cara, um povo exterminar o outro. Exato. Eu vi há pouco tempo um documentário sobre os Incas. E, cara, quando os espanhóis chegaram, o Império Inca era do tamanho do Império Romano. E, sabe, foi há menos de um século que descobriram as ruínas dos Incas porque os espanhóis acabaram com tudo. Ninguém nem sabia que tinha existido uma civilização ali, cara. Foi assim, acaba tudo mesmo. Uhum. Até guerra biológica fizeram, né? Desceram vario lá na galera. Foi, é verdade, cara. Oh, não libertou aqui. Qualquer porra, cara, qualquer coisa. Qualquer coisa que acontece de lá, os caras aqui estavam ferrados. E você, Satanás? Ó, a gente vai deixar aqui alguns casos famosos, né? Pra galera procurar na internet. Vai tá o link no post aí, provavelmente, se a gente não esquecer. A gente não vai ter tempo de falar, mas a gente vai citar aqui. Procurem, cara, se informem aí na internet, que é muito interessante. O primeiro, família Pappenheimer. É um caso, cara, bizarro, sério, deixa eu falar. Grotesco. Não, olha, procure por sua conta e risco, porque esse caso é fora de série, cara. É coisa que em nenhum livro eu nunca li algo tão bizarro, cara. O outro caso famosíssimo, né, cara? Joana d'Arc, acusada de bruxaria, etc. Esse daí veio até na escola, hein? Verdade. Inclusive, procurem assistir o filme também com aquela menina que fez o... Mila Jovovich. É muito foda, cara. Tem uma cena da... Ela conversando com o demônio, que é fenomenal, cara, sobre a espada, né? O demônio falando das mil maneiras que a espada poderia ter chegado na mão dela, e ela escolheu justamente uma luz vinda do céu e trazer a espada pra ela. Sensacional esse filme. Tem o caso da Anna Goldie. Olha a pronúncia aí, que foda. É. Procurem também, que é interessante. Sim. Os julgamentos de Salem, que a gente citou um pouco aqui, mas procure mais a fundo aí, porque tem coisa pra caramba sobre isso na internet aí, cara. Isso, cara. E tem a série, o filme, assistam aí, que... O filme, pelo menos, é legal. Sim. O filme, na verdade, retrata bem, né, cara? Isso, é. Da época que a Winona Ryder não roubava. Eu acho que não, né? Senão ela ia ser queimada por outros motivos, né? Bom, assim, com o passar dos anos, né, graças a Deus, sei lá, né, caramba, o pavor das bruxas foi desaparecendo, né, assim que veio o esclarecimento científico, a evolução científica, então as pessoas na Europa passaram a ficar mais céticas, isso foi disseminando pro resto do mundo. O último julgamento de bruxa na Inglaterra aconteceu em 1712, na França em 1745 e na Alemanha em 1775, e aí... Lá para 1736, as leis de bruxaria, né? Igual a gente falou que era serious business lá na Inglaterra e na Escócia, elas foram todas revogadas, dando fim realmente a essa época terrível. Assim, ainda hoje tem um aqui a colar, né? De acusação, de falando é bruxa e tal, mas nada tão sério, tão grave e com uma forma punitiva tão severa, né? Bom, para fechar aqui, eu vou fazer o disclaimer. Eu estou falando em meu nome, não vou dizer que é a opinião de todo mundo aqui. É difícil falar o nome de outra pessoa, né? Não, eu vou dizer, a opinião é minha, até porque envolve política, então... É o seguinte, é um tema chato isso que a gente falou hoje, mas é sempre bom a gente lembrar aquilo que a gente comentou em vários momentos. Sempre que você tem uma crise, você tem alguém com um discurso que é extremista, mas é um discurso que convence as pessoas, isso é muito perigoso. E a gente tem visto aí muita gente com vários discursos extremistas em vários pontos aí, E eu queria lembrar que a gente comentou aí, né, de, poxa, ainda bem que isso foi revogado, essas leis e tal, mas que esse ano no Brasil, a gente teve uma mulher que foi morta por bruxaria. Eu não lembrava o nome dela, e aí eu procurei aqui, a Fabiane Maria de Jesus, que vocês lembram daquela notícia de um site que tinha uma... soltou um retrato falado de uma mulher que estaria matando crianças pra fazer bruxaria, e alguém colocou no Facebook que era a vizinha, e essa mulher foi espancada e torturada e morreu no hospital, e logo depois provaram que ela era inocente, que aquilo tudo era uma grande confusão. Verdade. Então, assim, a gente corre o risco de fazer essas coisas. A gente tá em 2014, no Brasil, e uma pessoa foi morta acusada de bruxaria, entendeu? Então, é um absurdo tudo que foi feito, mas isso ainda acontece hoje, assim. Então a gente tem que ficar sempre atento pra esse tipo de coisa aí. Tudo que é extremo é errado. É com nível de crueldade antigo, né? E ainda filmaram, e o vídeo é muito forte. Se você quiser ter uma noção de como é que era antigamente lá os julgamentos, tá? É só ver aquele vídeo. As pessoas com aquelas caras de vamos destruir, sabe? Você tem toda a razão, valeu por ter citado esse caso. As pessoas realmente têm que ser conscientizadas. Se um, pelo menos, sabe, vê e fala, não, tá errado, vou chamar a polícia fazer alguma coisa aqui, isso tinha mudado. Exatamente. Então, parecia aí o pessoal. O pior não é a ideia de um maluco, né, cara? É a aceitação dos outros, tipo, isso que mais assusta, cara. É aquela parada que eu falei, a ação de um, que não precisa nem ser um importante, ela pode mudar o futuro de milhares, né? Então você pode mudar tanto pro bem quanto pro mal. Você faz uma fofoca idiota dessa aí, que acabou na morte dessa mulher, você é um comum, mas você tá fudendo milhares, tá ligado? E você pode também ajudar, que é o que a Luanda falou. Chegar e falar, não, calma, não é bem assim, que porra é essa? É foda, cara, é triste pensar que hoje nós estamos vivendo, cara, sei lá, acho que é pós-modernidade o conceito hoje em dia. Não é nem modernidade mais. A gente já tá na pós-modernidade, não é possível que ainda hoje as pessoas tenham esse tipo de pensamento, sabe? É foda. Esse programa é um assunto zoado e tal. É interessante pra caralho, né? É interessante pra caramba e tal, é legal saber. Mas é um assunto bem pesado, mas é bom, cara. É bom pra abrir os olhos da galera aí. No dia 21 de outubro de 2004 foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Música.